Pode incluir na lista se eu pegar um dinheiro bom. Um passeio de barco no Rio Guaíba, vendo aquele pôr do sol. Tomando chimarrão, fumando do bom, na companhia dos irmãos. É assim que se faz no sul. Somos assim, humildade, caráter, curtindo a coab. Somos assim, missão dada é cumprida no jogo da vida. Somos assim, só Deus sabe a verdade. Curtimos na laje, vivemos felizes. Somos assim, somos assim, somos assim. Vida louca. Somos filhos do gueto, nosso berço invasão. Malandragem, educação, sempre serviu de lição. Firmeza na missão, clima tenso na função. Somos o que somos, João, sem encenação. De ilusão não vivo, na real sobrevivo. Crime, veneno, nocivo, raciocínio explosivo. Entre drogas, gatilhos, pensamentos, livre-arbítrio. Hip hop, rap, estilo é nóis, certo no domínio. Somos pura essência, hemoglobina do rap. Pulsando o som pra cima, fazendo o que prolifere. Somos contrário dos otários que ficam falando. Enquanto tão coçando, tamo aqui reivindicando. Tamo trampando, botando a nossa cara. Compondo rima rara, o rap aqui não para. É, somos cultura, literatura de rua. Poeta suburbano, sempre na labuta. Somos assim, humildade, caráter, curtindo a coab. Somos assim, missão dada é cumprida no jogo da vida. Somos assim, só Deus sabe a verdade. Curtimos na laje, vivemos felizes. Somos assim, somos assim, somos assim. Vida louca. Somos assim, o coração bate dedicação. Somos assim, sorrisos entre a depredação. Somos a essência, histórias e fatos. Somos a sequência seguido de alguns relatos. Os artefatos, melhor barato. Duas correntes, loucos, carros, melhor soldado. Somos disciplina, dia de contato. Na estica firma, pacote fechado. Somos a virtude, a vitrola antiga. Nós é Robin Hood, de primeiro passista. Somos galeria, somos pavilhão. Nossa avenida vive nossa evolução. E não é nada meu, mas é tudo nosso. Fartura, felicidade, esse é o negócio. Somos e sempre seremos pelo sereno trilhar. Pegada, bicho, preguiça na vida louca, chapa. Humildade, caráter, curtindo a coab. Somos assim, missão dada é cumprida no jogo da vida. Somos assim, só Deus sabe a verdade. Curtimos na laje, vivemos felizes. Somos assim, somos assim, somos assim. Vida louca. Então só vacilo é pó, só os de verdade com nós é só. Quem segura o B.O. não dá V.O. na amarela, na cena vacilo é pó. Na lata sem dó, cê sabe, comédia se abre, vagabundo já sabe. Sujo doce, neurose, dente de sabre aqui com a ave. Rua na laje, em frente à garagem, no calor ou friagem. Só os de verdade, sem vaidade, sempre honrando a amizade. Guerreiros de verdade, vagabundo já sabe. Dirigir, cê rantar o naipe, Osama Bin Laden. Somos assim, sim, sempre assim até o fim. No corre do din-din, no ar o verdinho. Sem pagar de sorrisinho, quero o melhor pros mandim. Pra você e pra mim, pros vida louca, enfim. Somos assim, sítio 12, neurose até o fim. Até o fim. Somos assim, humildade, caráter, curtindo a coab. Somos assim, missão dada é cumprida no jogo da vida. Somos assim, só Deus sabe a verdade. Curtimos na laje, vivemos felizes. Somos assim, somos assim, somos assim. Vida louca, louca, louca.